chamar essa embarcação interestelar. Sou um barco sem rumo, navegando o universo. Infinito permaneço submerso. Pronto, começamos o sexto e ou sétimo. Talvez oitavo, né? Dependendo talvez se for oitavo, contado é. zero. Sim. Estamos com Full House hoje. Full Somos House. Três novamente. Eu quero ser DJ. Quero ser DJ. Hoje a gente vai conversar sobre o que aconteceu ontem. Vamos falar sobre os jogos dessa próxima semana aí, feliz e contente. Ok? Yeah, okay, man. Cara. O okay. Que aconteceu ontem? Quem vai feriado fazer o nacional. Feriado nacional. Por quê? Por quê? Simples, né? Simples, meu bom homem. A gente sabe que New England é um puta de um time, um puta de um treinador, mas a peça principal que é o seu running back, né? A gente teve um jogo muito bom, onde houve um domínio das escolhas de jogada, não digo nem do ataque. Um domínio de Billy Boy, como diria Paulo Antunes, em cima do Houston, que não conseguiu fazer nada. O que era cotado para ser uma vitória, teoricamente, até um pouco mais tranquila de Houston, não funcionou, porque Houston fez grandiosos 0 pontos. Pois não é. Funcionou. Defesa muito bem montada de... do cara da barba, que eu esqueci, parece um lenhador, sabe? Viril. O cara montou a defesa espetacular. O Matt Patricia. Cara, isso. Assim, a minha pergunta inicial depois de assistir esse jogo é o seguinte, na real. Quem é quem Lagarde? para, não, quem para o Patriot? Quem vai conseguir ganhar desse time? Porque os caras com o segundo quarterback vão lá em Arizona e ganham do Cardinals. Eles recebem o Texans, que é uma das melhores defesas da liga, e fazem eles não fazerem absolutamente nada, só um sack. Eles têm, semana que vem, eles vão ter um jogo tosco, acho que é o Dolphins ou o Bills, que eu acho que eles devem levar depois que eles levaram esses jogos. E tá 4-0, sem você ter o melhor quarterback da história da liga jogando. Ele vai voltar novo, com, sabe, descansado. Eles têm mais 12 jogos, assim, a minha sensação é o seguinte: eles vão fazer o quê? Eles vão ganhar 16-0, eles não vão perder nenhum jogo, porque se você ganha sem o Brady, eu acho que é o ataque que eu vi que tem mais ferramenta da história do Patriots que eu assisti até hoje, e é uma defesa que tá segurando tranquilamente times que têm um ataque Voltou bom. até não ver a defesa, cara. Aquela defesa que fazia muito ponto de fantasy um tempinho atrás, não pelos pontos evitados, claro, no jogo passado foi pelos pontos evitados, mas que tinha tipo sempre duas interceptações, retornava para TD. É muito turnover que essa defesa tá voltando a fazer. É, então. foi absurdo ontem, realmente. E ontem eles estavam sem o Gronkowski, né? Assim, o Gronkowski Também. entrou, deu duas corridas ali só pra falar que é Tá realmente, usado mudou e bem nem da. sei. Nem vai usar mais o Gronkowski, vai deixar ele recuperar 100%, Mas tá? por ele Tá só nos bonito. playoffs, né? Tá. Não, ele apareceu Não em precisa. uma outra jogada, né? Mas eu acho que é isso, né? Eles não precisam dos Não melhores precisam, jogadores cara. deles pra ganhar Cara, três sim, jogos. exatamente. Não precisa. O que eu tô dizendo é que ele guarda pra playoff. Não, Martelo Kemp. mas é isso mesmo que você tá falando. Eu acho assim, eles não precisam usar. E eles ganham de times com quarterback titular, com running back titular, com, sabe, tudo titular, e eles ganham com reserva na melhor posição mais importante do jogo, com terceiro reserva, rookie. De Sim, 27 a brilhando, 0. cara. E o moleque jogou bem. Não, é inacreditável isso, cara. Eu fiquei Pois é. pasmo. Eu não esperava. Eu até acreditaria que o Patriots ganharia, mas eu não esperava que fosse ser, tipo, total e completa dominância do Texans, sabe? Tudo bem que o Cara, Texans deu dois tiros no pé com os fumbles de special team, nossa, velho, mas. aquele rookie lá do Eu vou retorno ser tá de sacanagem, né, velho? Que é sincero. isso? Eu tive um feeling, né? Eu segui de novo meu coração. Mas quando começou o jogo, eu tava assim, ah, LeGarrette Blount fazendo 5 pontinhos, tá bom. No final do primeiro tempo, eu já falei assim, ah, faz 5 pontinhos, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá jogar meu joguinho de computador, quando eu voltei, 51 pontos e um TD. Eu falei, eita, tá ótimo, 11 pontos, é nóis, né? Aí de repente eu vou lá, jogo mais um pouquinho, de repente falei, eita porra, 22 pontos, brilhou. Brilhou, velho. Cara, Tipo, não brilhou. tem lógica o Blunt, ainda mais que ele é um corredor pesado, ele é um corredor de 5 jardas, não de 41 jardas de TD. Ué, mas por enquanto ele assumiu esse cargo aí, né? Tipo assim, quem vai Tá correr bom. a. Tá fazendo muito bem, mas é que historicamente o Belichick, ele usa de tudo. Ele não tem, não dá pra falar que um time que ele tem um jogador. Não, E, sim, mas. porém, com essas contusões todas, o cara conseguindo reverter, tá valendo a pena aí. E o Belichick tá ganhando confiança no Bronte. Eu não queria torcer nem se machucar, mas eu queria ver o Julia Edelman como quarterback, Eu velho. também. Eu tava com muita vontade de ver isso acontecer. Eu fiquei com pena de não ter acontecido. Eu falei, caraca, ia ser muito maneiro. Mas sim, eu fiquei de cara, realmente foi isso. É o terceiro quarterback deles, né? O Garapolo pra mim jogou bem, entendeu? Eu falei, pô, que merda, cara, eles perderam o Garapolo, tá? Ele tava bem e tal. Agora o Breece ontem lá, ele fez um touchdown de corrida lá, 20 e poucas jardas. Eu falei, eita É. porra, Então, cara. que touchdown retardado foi esse, velho? Eu não sei, cara. O cara falou assim: não, deixa que eu faço. Agora eu sou Não, consagro. o quarterback não vai correr. O quarterback não foi. Vamos todo mundo marcar o blau. 5 minutos. O cara fez o TD sem a bola também. Mas sabe o que me chamou muita atenção? Foi a quantidade de rotas curtas que eles deixaram abertas pro Hulk. A minha esperança no jogo, o que eu achei que eles fariam, era eles fariam um jogo defensivo de você quer jogar, você vai ficar no pocket, você vai ter que lançar a bola longa, que nem o Broncos fez com o Cam Newton no Super Bowl. E tirar os screens, e tirar os crossing routes, coloca três caras no meio e põe marcação ame-ame e deixa um safety lá atrás, porque... Passa longo então, se você quer ir, você é um rookie, a primeira vez que você tá aí, você vai ter que passar longo. E se você não vai usar a perna, a gente vai ficar usando contém o tempo todo pra você ficar aí dentro, pra você não conseguir dar scramble e fugir. Então, me chamou a atenção a quantidade de crossing routes e coisa do gênero e dragging routes e coisas que são, tipo, bem curtinhos e screens que eles deixaram abertos pro cara simplesmente passar tranquilamente engatando. A quantidade de jardas corridas que ele teve, acho que foi 50, foi muita coisa. Então, assim, eu achei que teve uma falha no gameplay da defesa. Não acho que eles jogaram mal, eu acho que a defesa jogou bem até. Mas eu acho que na hora que eles fazem um gameplay desses, eles não conseguem pressionar o quarterback, eles ficam mandando blitz, fica a gente aberto nos crossing routes e ele vai conseguindo engrenar, né? Quer dizer, o Belichick, não é qualquer técnico. E tem esse lado e tem o lado seguinte, que eu tava falando antes da gente começar a gravar, que... Quando o ataque não engrena e não funciona e os caras não estão conseguindo andar e você dá turnovers para outro time, você acaba pondo sua defesa numa posição de ceder muitos pontos, né? E contra o Patriots, você não pode three and out, three and out, three and out. Você tem que fazer ponto. Não, você não pode three and out, three and out, three and out. Senão você vai perder o jogo mesmo. E foi isso que aconteceu. E aí, na hora que eles começaram a ver que eles não tinham mais opção, eles começaram a ir para quarta descida, quarta descida, quarta descida. E. Aí já não dá mais, né, amigo? Você já se enfiou no buraco, entendeu? Então não é que o Texans estava ruim, na minha opinião. Eu acho que a defesa até que jogou bem, mas eu acho que com gameplay meio besta, mas jogaram bem. Mas o ataque não fez nada. Cadê esse ataque que era pra ter, né, o que fez o Will Fuller, que tem o DeAndre Hopkins, que tá com o Brock Osweiler, que tem o Lamar Miller, que era pra ser um ataque tão bom. Pô, cadê, sabe? Cadê a Então, mas produção? ontem acho que foi mais do Brock Osweiler, mano. Brock Osweiler, porra, um A passe culpa dele? Foi o Brent lucidíssimo. Brynes. Não, não foi o Brent Bryan. Então. Velho, passinho mochibento. As poucas, por exemplo, André Hopkins, as poucas recepções que o cara fez, o cara teve que virar um contorcionista pra pegar a bola. Eu achei muito estranho, assim, o jogo em geral, assim. A sensação foi que o Texans não fazia tanta questão assim de ganhar. Foi isso que deu Eu acho que foi de. comprar. Já começou, né? Tipo, já perdemos, já. É, Começou, mas perdemos. foi tipo, foi muito estranho, porque eles quase não lutaram, eles ficaram meio apáticos, não parecia que eles estavam querendo muito vencer, eu não sei dizer assim. Você tá jogando contra o terceiro quarterback do outro time e você não faz nada contra ele, você não faz um gameplay pra tentar tirar ele da zona de conforto, foi por quê, sabe? Cara, e eles terminaram o segundo tempo, né? O primeiro tempo, na verdade, 10-0. Pô, vai Tava pro muito perto intervalo, ainda. volta. É, cara, tem chance. Isso que Sim. eu achei pior, entendeu? Quando eles voltaram do intervalo, voltaram naquela mesma, assim. Falei, porra, ninguém É, pagou então. sapo lá no vestiário, ninguém falou nada. Falou assim, ei, galera, vamos perder? Não, velho. Né? Porra, Mas eles cara. queriam preferência no waiver. Ah, deve ser, né? O cara falou assim, ó, meu time tá com a defesa do New England, né, galera? Vamos ficar de boa aí, não, vamos pontuar, não, né? O cara, o dono do Fantasy falou: pega a defesa do meu inglês, pontua não. Pontua não, fica tranquilo aí. Tá valendo. O cara do lado Beleza. tá com DeAndre Hopkins e Fuller. Não, não, não. Bota pro pronto. Pronto. Ah, mas assim, ó. E das armas que eles utilizaram ontem, qual delas você acha que vale a pena pegar, não é? Fantasy-wise, assim? Algum wide receiver que vale a pena? Algum. Não, Tirando, cara, né? na Running back, boa, lógico. tá muito. Eu não sei como vai ser o Tom Brady quando ele voltar, Pois é. no sentido, mas tá muito incerto quem vai fazer ponto. A não ser o Blount, a única certeza que tem no ataque no momento, o ataque do New England. Então é complicado você pegar. Porque a Dani Amendola tem dois TDs, por exemplo, e o Julio Edelman não tem nada. A Amendola tem tipo quase o mesmo número de jardas, acho que tem 140, olha, 100, o Edelman 140, só que tem dois TDs já o Dani Amendola, né? Sim, todo ano eu sinto isso do New England, né, cara? Nossa, é um timão, né, na realidade, assim, mas no fantasy é aquele negócio, você nunca tem aquela certeza de quem vai pontuar naquela. Pra Fantasy é uma merda. O sempre foi. É que você tem alguns jogadores que tipo, se dá bem com quarterback. Então, o Garoppolo tava se dando até um pouquinho bem com o Julius Edelman. Mas ele tava se dando melhor com o Dani Amendola. Tem que ver agora o cara novo, né? Quem vai ser o escolhidinho dele. Eu vi que os passes longos dele, as duas vezes que ele tentou um target, foi pro Chris Hogan. Entendi. Então, vai ver a hora do Chris Hogan brilhar. E tem aquele Mitchell também lá. Sei lá quem Mitchell. Você Então, quer? acerta Semana ali a que vem no contra ataque. Buffalo. Ah. Contra Buffalo semana que vem. Depois na outra contra Cleveland Mas Browns. contra o Brown já tem Brad Boy, né? Tem Brady Boy. Pois é. Browns vai ter o Josh Gordon de volta. Ah, mas e Eu já daí? Eles tava. estão com o Cole Kessler. A gente falou tão bem desse ataque do Browns no, no, no, no, na semana passada, que daí o Josh McCown ficou, com certeza, tá fora dessa semana. E o Eu Corey jogava Coleman fora quebrou a do mão. Josh Gordon. Quê? Eu jogava fora do Josh Gordon já. Eu não sei se eu jogaria Isso. fora. Eu acho que, assim, talvez tenha Esperar. valor. Eu acho que você já segurou essa altura. Eu não vejo pra que jogar fora. Você vai pegar o quê? Eu jogava fora justamente pela contusão. Eu tentava trocar com alguém. Não tô falando que não tem valor. Mas Não, mas o ele Macau não. vai voltar, cara. Ele não tá pra fora Ah. pra sempre. Tudo bem, né? Mas é aquela máxima. Ele volta, mas ele tá virando Arian Foster, né? É muito fácil ele machucar. É muito fácil. Esse que é o problema. E assim, o Josh Gordon, quando eu tive o Josh Gordon, porque o Dedé me agraciou com o Josh Pois Gordon. é, o Dedé te deu os playoff spots naquele ano. É, então. Imagina aquele time dele no primeiro ano com o Josh Gordon. Ia O ter sido quarterback impossível ele adorava parar. ele. Tipo, o Browns perdia todo o jogo, mas ele recebia sempre para 160 jardas. É. E eu tive ele no segundo ano também, que ele ficou suspenso. Lá, os quatro ou os oito primeiros jogos. Eu só não tive ele ano passado. No segundo ano, ele já não produziu basicamente merda nenhuma. Entendi. Mas que você tem que ver que o Corey Coleman se machucou, né, cara, no Também, Cleveland sim. Browns. E aí, tipo assim, quem vai receber? Alguém tem que receber, bicho. Pois é. Eles vão Pega o correr com a Chip bola agora. Flagella que vai receber melhor lá. Entendeu? Mas beleza. Aí depois do Cleveland Browns tem o Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers e o Buffalo de novo. Aí vai pra bye. Então, Ah, tipo assim, os vai próximos. doer, hein? O Houston tá com um calendário merda aí na frente. Pois é, cara. Então assim. Pensando nisso, cara, New England tá bem, cara. Até a oitava semana aí, eu acho que, tipo assim, tem tudo. Ah, o Leva a Houston crer de que. calendário merda, entre aspas, aí é o quê? É o Denver, basicamente. A defesa do Minnesota, mas o Colts não acha que é um calendário merda. Não tô falando não. É que o Colts é que o Luck tem umas vitorinhas já em cima, né? Ele joga no estado de espírito muito bom contra o New England. É que nem o Browns contra os Steelers. Pode estar a merda que for, mas vai jogar bem contra os Steelers. Vai pontuar, os filhos da O puta. Ravens, né? Não, O Browns não, o Browns não joga o bem contra Browns o também Bengals. pontua. Ah, Contra pô, os sério? Steelers? Pontua. Não tô dizendo que ganha, mas sempre pontua. Bom. Porém, gosta de ganhar do Ravens mesmo. Vamos ver, vamos acompanhar. Eu vou passar um pouco das notícias que a gente recebeu dessa semana, que a gente não conversou ainda, né? A gente tava na suspeita do que tinha acontecido com o Adrian Peterson. E parece que vai ficar meses fora mesmo, né? E aí tem o pessoal falando que talvez ele volte para os playoffs, talvez ele não volte para os playoffs. Então, basicamente, para Fantasy Relevance, zero, certo? Não tem mais pra que ter o Adrian Peterson se ele não vai jogar a temporada inteira, certo? E eu acho que esse é o último ano dele lá em Minnesota. É, o Tiju perguntou se ele se dava retire. Eu Não. respondi isso para ele. Eu acho que ele vai para outro time se ele não for ficar em Minnesota. Não, ele não vai ficar em Minnesota, não. A minha certeza aqui, de meu coraçãozinho, é que ano que vem ele vai para outro time, por um time que ele vai conseguir correr muito bem. Eu tô até olhando para ele com outro olho ano que vem. Qual time? Não sei, não sei. Juro pra você que não sei, mas é. Eu acho que ele tá precisando daquele revamp na Vai carreira, pro tá? Titans. Correu bem a vida inteira e, sabe, e tá num time muito medíocre. Mas eu acho que não tem Aí. mais time que é do estilo de corrida dele, sabe? Eu acho que só o Titans. Eu não vejo nenhum outro time assim. Eu sei que ele vai para algum outro lugar se ele sair. É, obviamente, eu acho que ele não vai se aposentar, mas pô, ele deve encontrar algum lugar, deve, mas eu acho que para dar o estilo de corrida que ele precisa, eu acho que não tem muito time que corre mais desse jeito não, cara. Ah, o ano passado o Santos Luiz corria do jeito que ele gosta. Quê? Forte. O Santos O Luiz corria. Rams? Ele vai ser O ano backup do passado. Gurley? Não, não tô falando isso. Eu tô falando. Você falou que não tem mais, eu tô falando que ainda tem, na minha opinião. O time corre do jeito, no estilão dele. Minha humilde opinião tem. Eu não Não, sei muito beleza. pra É. onde ele ia, mas tudo bem. Ah, pra esse ano, sim. A dúvida é realmente agora é Asiata ou McKinnon, né? É asiata, Eu acho velho. Não que é os tem escolha. dois, cara. Eu acho que é os dois, sinceramente. Eu acho que cada um vai ter um valor diferente. Vão ter jogos que um vai produzir mais, o outro vai produzir mais. Mas eu acho que é os dois, cara. Pra Eu, mim é 70, honestamente. 30, no mínimo asiata. Tipo, 70% Dos das corridas. pontos? Da corrida, né? Não sei ponto, porque o cara Ah. pode dar uma Isaiah Crowell. Mas pelo menos 70% dos toques na bola vai ser asiata. Não sei se eu Vamos acho que desse jeito vai ver. Vamos ver. ser. Vem em mim que é sucesso, velho. Quem pegou asiata se deu bem. Quem foi? Vamos ver. E eu, lógico, né, bicho? Sabe como é que era? Só que o tio é isso que dá. O Só Corey perde. Coleman tá fora de 4 a 6 semanas. A gente já conversou um pouco sobre o Browns, então não vamos ficar muito tempo nisso. O Dont'a Moncrief, eu fiquei muito triste quando isso aconteceu também, fora 4 ou 6 semanas. Eu joguei ele Ah. fora. Eu joguei ele fora porque eu sinto que não fazia sentido eu ficar com um cara que só vai voltar na semana 10, 11, na melhor da, pra E mim, ele não né? é tão espetacular assim pra você manter ele. Pois é, Você pode botar exato. Eu faria a cara. mesma coisa com o Corey Coleman também, mas assim, eu não sei dizer se. É, foi o que eu pensei, entendeu? O Chuchu concordou comigo na época, quando a gente conversou, fazem anos sobre isso, né? E? Mas. É, eu não sei, assim, se você não tiver ninguém para pôr no lugar, eu não sei se eu jogaria fora, entendeu? Acho que depende de Ah, quem não. você vai Você não pegar, joga por, você não joga fora por qualquer coisa, né? né? Ah. Mas você quer alguma coisa Do do waiver, é a waiver, primeira a ir embora. é. O Philip Dorsett, tu acha que consegue pontuar igual ou melhor? Eu acho que ninguém vai pontuar muito nesse ataque do Colts, cara. Sendo bem sincero, a minha sensação que dá é que o teto deles é tudo 10, 15, na pior O das Luck tá hipóteses. machucado de novo? Hã? O Luck tá machucado? É, Não. ele deu alguma coisa aí que ele foi pro full practice, que ele tava limited practice no começo. Eu não li o que exatamente, mas tem alguma Era coisa assim. shoulder. O Mas era. que me pega nesse time é que eu não acredito mais no coaching staff, sabe? E o Luck, eu não sei se ele volta a ser o que ele era antes, assim. Ele produziu bem no primeiro jogo e tal, mas também foi um shootout, né? Em shootout a gente produz bem, né? E eu acho que assim, quando ele produz bem, você vê o que ele faz com a bola. Ele manda a bola para todo mundo e ninguém vai produzir, ninguém vai ter um jogo monstruoso, entendeu? Então eu não sei, São eu não boto muita pilha, sendo bem sincero, em ninguém agora do Colts. Até fiquei meio aliviado que foi ele e não o John Brown que se machucou, por exemplo. a John Brown é outro aí que eu andei vendo pouca coisa. Fala, se livra do filho da puta, mano. Tem gente falando isso, tem gente dropando ele. Eu ainda vou segurar ele essa ou outra semana, porque também eu vou pôr quem no lugar, entendeu? Eu não tenho quem pegar, cara. Não Então assim, tem, se até você tá tem chato esse jogo, tá opção. foda. Hã? Tá foda, deixa ele aí pra alguém se machucar. Ah, então, se você Quando alguém tem se machucar, você opção, tem. joga fora, entendeu? Você acha que você precisa, foi o que eu falei na outra. Você acha que você precisa colocar alguém no lugar, não tem quem pôr e tal, ele é o seu pior, então joga fora e pega outro cara. Não sei, não vai Ah, vou deixar dar de um pegar um cara bom exemplo. por causa O disso, que tem mas. aqui? Ah, tem Julian Pois é. Edelman. Josh. É, tem o, por algum motivo tem o Julian Edelman, mas fora isso, quem você vai jogar fora do John Mas Brown ele é pra. flex. Ainda mais nessa confusão, ele nunca foi, tipo, wide receiver. Foi o que eu falei, sei Ah, lá, ele ele tem mesmo um contra. chão bom, cara. O Julian Edelman tem um chão bom, cara. Não sei, assim, eu não boto muita pilha de que ele não vai produzir pouco. Eu acho que o que a gente tá vendo agora é o chão do chão do chão dele. Quando o chão do chão do chão do jogador é 5, 6 pontos, é um bom chão pro flex, cara. Não é um chão Ah, horrível não pro flex. sei, cara, não sei mesmo. Assim, olhando aqui, por exemplo, me interessa até mais que o Julian Edelman, porque eu gosto do estilo do cara, tá faltando TD pra ele, apesar que tem chance, é o Beasley. O Cole Beasley? Ele tá sendo targeteado pra cacete, velho. Ele tá ganhando bastante yard, não fez TD só. Ele tem a média de 7 pontos por jogo. Eu acho ele super parecido com as linhas do Edelman, porque é praticamente a mesma coisa. E o Edelman tem até mais ponto que ele. Por que que um é ruim e o outro é bom? Não, o Adam não tem mais ponto que ele, mas o Adam tem um jogo a mais, né? Não, tô desconsiderando o jogo de 5,2. Não, o que eu tô. Então não tem mais ponto que ele, Tem, caceta. claro que tem, cara. 6,5, 7,5 de um. O outro é 8,2 e 7,6. Como que o 8,2 e 7,6 tem menos ponto que o 6,5 e o Você 7,5? está correto, você está correto. Mas Verdade. o que eu estou dizendo é que eu acho que ele é mais visado do que o Julian Edelman. Eu gosto mais do estilo dele. Ah, eu não acho não, cara. Eu acho que principalmente quando o Brady voltar, o Edelman vai valer ouro. Eu acho que foi meio besteira isso daqui, mas tudo bem. Vamos ver, né? Sei lá também, eu tava falando no começo que eles E nunca é de tiveram tanta Royal. arma, né? Então talvez isso possa comer na produção dele, né? Não sei. Mas assim, a minha opinião pessoal, entendeu? Eu não sei se é tanto uma análise, mas é uma sensação, entendeu? De que não, eu não jogaria fora. Tem caras que você não joga fora, e o Edelman é um deles pra mim. É isso aí. Vamos ver o que mais. Ok, acho que não tem muito Mais mais algum o que machuca? que. A gente tem Não, é. o Eric Ebron que tá limitado, não sabe o que vai fazer. O Willis Need que também tá, não sabe ali o que vai acontecer. O Antonio Gates é Brandon outro Marshall. também que ninguém sabe o que vai acontecer. O Brandon Marshall também é outro que ninguém sabe o que vai acontecer. A gente tem vários jogadores aí que estão Esse up in limbo. the air, né? Eu não sei se eu Confirmaram gosto que de Jamal o. Charles ainda. Quê? Eu acho que eu não vou começar essa semana com o Jamal Charles. Cara, Jamal Charles, que eu saiba, ele vai dividir É. os snaps, mas de uma forma tipo assim, sei lá, 20% de Jamal Conservadora. Charles, É. 80% Foi o que Spencer eu Ware. li também. Entendeu? Mas é aquele negócio, assim, se você tem outra opção, eu acho melhor outra opção. Por enquanto, nessa semana. Semana que vem, aí você vê, ah, ele tá se sentindo bem e tal, e aí começa. A Não. partir, acho que da quinta semana que ele já vai estar full mesmo, assim. Eu acho que eu meti o Tyler Lockett no lugar e foda-se. Quem sabe? Beleza, vamos lá. Acho que de machucado, assim, relevante, por enquanto, né? Assim, tem outros também aí, mas tem que ficar monitorando durante a É, semana. mas fica olhando isso, não pode largar esses caras em aberto, porque, meu, se você não vir e esquecer de tirar o cara do seu lineup, você tá ferrado. Então tem que prestar atenção nesses caras que estão FP, LP. Lembrando que esse ano não tem mais probable, agora é tudo questionable e doubtful. Então se o cara aparece um Qzinho ali, é 50% de chance que ele jogue e que ele não jogue. E se aparecer um D, a chance é pequenininha, muito pequena dele jogar. Então tem que prestar bastante atenção aí no que tá acontecendo com eles, entendeu? Bom, eu vou de dar lock, mas se no dia a Ah, faz FTEC o que seu Sagu coração mandar, cara. A escolha é tua. Sagu, sim, eu sempre faço que meu coração É, manda. então. Eu Nem tava pensando no sempre. Sagu, mas fora que Sanu é É segunda, segunda, velho. pois é. Pois é. Esse é o meu Porra. dilema com o Willis Need. Tava conversando com o Tchutchu exatamente isso mais cedo. Cara, Enfim, né? é, segunda. Mas o jogo de segunda tá muito bom, pelo menos o do Tá New ótimo o Orleans. matchup, cara. Tá muito bom. É isso que dói mais, cara. O matchup é incrível. Você ter um cara que tá produzindo bem num matchup incrível que você não tem certeza se vai jogar ou não, entendeu? Na segunda. É Mas isso qual que é? dói mais, O que cara. aconteceu com o Sneed? Parece ser sério Não, ou é só alguma aquela. coisa com um dedão dele. Mas, tipo, ninguém fala assim. É tipo, unknown, assim. A severidade do. A gravidade da injury não se sabe dizer. Então é complicado. Eu acho que assim, no sábado, se eu não tiver uma resposta, eu vou ter que pensar no que eu vou fazer aqui com ele. O bom é que eu peguei o tight end, o Jacoby Temi, e se o Eric Ebron jogar, eu posso pôr o Temi no flex se eu precisar, entendeu? O Temi tá jogando bem também. Não é o Willis Need, mas tá produzindo até. Vai ser uma pena, porque eu vou perder uma produção razoável, mas. Mas não vai zerar, Enfim. pelo menos. Não, na verdade você não vai perder a produção razoável, né? Se ele não jogar, você ganha a produção. Se ele jogar, aí sim, Ah, mas assim, talvez. é, se eu tiver, eu poderia colocar outro cara no lugar, entendeu? E o Tajay Sharpe tá com um matchup muito bom também com o Oakland, entendeu? Então, a minha vontade, na verdade, era de pôr o Sharp no lugar do Snead, entendeu? Bota! É, não, Tanto não, eu vou esperar pra ver o que vai acontecer, para cara. Hã? feeling, feeling. Para de ser certo. Você tá muito racional e se fode, vai no feeling, mano. Ah, cara, eu Entendeu? sempre fiz isso e eu fui campeão. Você já fez, já foi campeão alguma vez? Pois é, né? Eita! Pois é, né? Então, obrigado. Pô, Meninas! o cara me falou assim: você tá fazendo muito isso, faz desse jeito. Pô, cara, calma, não é assim, eu sempre fui assim, pô. Eu tenho fé, eu não sou que nem você, padrinho. Você é puro intuição, eu não sou, cara. Eu nunca fui. Ai, ai. Você consegue, eu não consigo funcionar desse jeito. Cada pessoa tem um funcionamento. A defesa, sabe? Você tem que arriscar, cara. Aí depois você se arrepende. Você vai ver o cara fazer um zilhão de pontos. Não, mas eu É tô bizarro. arriscando, cara. Eu tô Eu fui arriscado. hostil com ele e vou ter que pedir desculpa pra ele semana que vem. Anota aí, tio. Pegou a caderninha, anotou? Eu Eu vou tô te pedir anotando aqui. desculpa. Vou pedir De para desculpa. quem? Eu nunca vou Pro pedir desculpa Smith? porque eu tenho um título e você não, cara. Ai, ai. Como você disse outro dia, sorte, cara. Você teve um título de sorte. É, foi só sorte, cara. Sem nada mais além da sorte. Ah, mas foi. Exato, com certeza. Vamos falar dos jogos da semana? Foi da vamos dividir agora o podcast, né? Assim, vai separar a galera. Eu gravo com o Padoca, outro dia eu gravo com o Caio, entendeu? Os meus pais se separaram e agora tem que ficar um dia na casa de um dia na casa de outro. Ai, meu Deus. Concorrência. Não fica Então, chateado, beleza, vamos focar Padoca. aí. Você sempre vai para os playoffs. Relaxa. Relaxa. Esse ano vai ser massa, né? Nós três pros playoffs, vai ser maneiro. Vamos ver, né? Quero ver já. Vamos ver. Vamos rezar aí. Tá, então, ontem New England e Houston. Escolhe um Algum aí, tio. jogo do sábado, deixa eu ver aqui. É, Do sábado? Denver Broncos e. Ou, domingo, né? Denver Broncos e Bengals. E aí? Alguns estão falando que o Bengals vai ganhar, cara. Na Eu defesa do acho também, Broncos. eu acho também. Eu também acho, cara. Eu só não tô startando o AJ Green porque mulher cagou aquela criança bonita, né? Então não sei nem se ele vai jogar, não tá Não, ele vai treinando. jogar sim, cara. Mas assim, eu concordo com você. Eu não startaria o AJ Green. Eu arriscaria isso. Eu não colocaria o AJ Green. É, então, porque Eu é não acho que os recebedores improdutivo, vão tá produzir. extasiado. Se pá, eu starto o Jeremy Hill nesse flex aqui. Eu acho melhor mesmo. Eu acho que os dois são ruins, sendo bem sincero. Mas eu acho melhor. É porque o Lockett é a defesa do São Francisco, né? Então eu já fico feliz. É uma defesa fraca. Mas o Seattle não tá produzindo. Meu Deus, que produção, né? Na linha de montagem, na linha de TD que já foi outrora. Não, não é mesmo. Eu tô com medo desse ataque do Seattle. Eu medo no sentido de não sei se ele volta a produzir tão cedo. Mas eu Então cheguei num você. ponto que assim, a minha máxima é sentar todos os wide receivers contra o Denver. E eu acho assim, chamou muita atenção, o Colts está tão próximo do Denver no placar, com os scores da defesa do Denver. Quer dizer, o Colts conseguiu mover a bola na defesa contra a defesa. E uma defesa horrível, que é a defesa do Colts, conseguiu segurar o ataque do Denver. Então, uma defesa boa, que é a defesa do Bengals, eu não consigo ver esse ataque do Denver fazendo muita coisa não, cara. Então, eu tô contando muito mais com um jogo defensivo. Eu acho que a defesa do Bengals vai produzir mais do que o ataque do Bengals. Eu acho que o Bengals ganha também. Eu acho que o Cincinnati já quebrou algumas defesas aí, né, esse ano. A do Jets mesmo, com bolas longas para AJ Green, sabe? Ou LaFell. Então, acho bem válido. Tipo, a defesa boa do Denver, nós vai pegar um QB com personalidade, né? Um QB que foda-se, manda. O cara tava lançando bola nas costas do Darrell Reeves, por exemplo, no, no, no, na, na Week 1, pouco se fodendo. No X1 ele lançava lá e ganhou. É, eu acho que sim, que vai ser um teste bom pro Broncos. Não tanto pra defesa do Broncos, mas pro ataque do Broncos, né? Porque até agora tá muito parecido com o ano passado. Quem tá carregando o time nas costas é a defesa, né? Não, na verdade o CJ Anderson está carregando ataque, né? Não, a defesa tá carregando. O CJ Anderson, sim, ele tá sendo o ataque, né? Então, assim, quem pontua é o CJ Anderson, porque até agora Emmanuel Sanders não fez nada, o Demarius Thomas não fez nada, né? O quarterback lá, o bicho lá, Mas CJ Anderson, ele tem, mas se você for pegar em termos de ataque ofensivo, não tem pouco TD, vamos dizer assim, né? O ataque tá produzindo TDs aí. Tem três só do CJ Anderson. Acho que ele é o único que tem TD também, mas querendo ou não, já são três. Ah, mas sim, Então, então que o negócio. ponto está marcando, né? Então, se você conseguir parar a corrida de um jogador, que é o CJ Anderson, você ganha do Denver. Sim. Se você para o Adrian Peterson, você ganha do Minnesota. Tipo, até um ano atrás, 2 anos É, atrás. esse ano não foi assim, né? É, esse ano tá Não, mas. mudando. Tá surgindo a necessidade, mas hoje o time rely totalmente em cima do running back. Eu Então, assim, acho é que de um esse jogador, ataque do entendeu? Denver vai sumir e eu não acho que vai demorar muito tempo, não, cara. Eu acho que já já isso daí não vai funcionar mais. E se eles pegarem um time bom, um time forte, eu acho que eles não conseguem sobreviver, não. Eu acho que o Bengals leva isso daqui com alguma. Assim, não vou dizer com alguma tranquilidade, porque eu acho que o Dalton vai devolver umas bolas aí pro Denver, entendeu? É, vai ter uns Mas. turnovers aí, ainda mais com uma defesa forte. O É, Dalton, do jeito que mas ele tá. eu vejo o Bengals ganhando esse jogo sem perder a liderança, inclusive, do score, entendeu? A menos que o Denver marque na primeira posse, mas eu acho muito difícil que o Denver tenha a chance nesse jogo aqui. Eu acho que em termos de Fantasy Relevance, eu não vejo muito jogador que eu startaria nesse jogo, não. Talvez só o CJ Anderson, mesmo assim com algum medo. É, Não, acho que Cincinnati no tá jogo bom. corrido. Eu acho que o CJ Anderson não produz essa. Quem? O CJ, Quem acho que ele não produz. é? É, mas assim, eu acho que o chão dele é melhor do que o chão do Thomas e do Sanders, enquanto o Não, Trevor Siemer não. tiver aí. Então eu acho que se for Se pra pensar em levar alguém em que. consideração o ataque só, tipo, melhor jogador de ataque ofensivo é o CJ Anderson lá. Ah, então acho que é isso, né? Acho que não tem muito quem pôr aí pra Se startar. fosse startar, é ele que tem que startar. Os mais Então. conservadores vão falar assim: ah, você draftou AJ Green, é o seu first round pick, você tem que começar. Não, mas eu não faria isso, não. Eu concordo com você. Eu sentaria ele, porque eu acho que é um matchup muito horrível, cara. O Denver é um matchup muito ruim. É o Então, eu acho pior que é um matchup. matchup ruim e positivamente eu acho que esses dias ele não vai estar com a cabeça não sendo um pequeno pimpolho, né? Primeiro, filho! Sai aquela na continha, pá, então deixa ele lá. Vê se ele curte a família mais importante. Ok, Então deixa no. alguma colocação da produção do Fantasy? Não do filho dele? Ô, cara, queria ver uma fotinha do filho dele. Deixa eu ver se eu acho aqui no Twitter. Procura aí. Você vai ver que vai estar puta me tomba já. Filho do AJ Green. Cara, produção Ok, desse jogo vamos. Eu não creio nisso. Que bonito, que lindo isso. Quer ver o filho do Adrian Peterson também? É, pois é. Vai pra ver do Peterson, você vai no cemitério. Não, você pode ver também aquele que ele batia. É verdade, né? Você quer ver o foi morto pelo ou espancado? Que pesado, achava mó bonitinho aqui, mó fofinho. Agora já estamos falando da morte de alguém. Então vamos continuar. Beleza, Denver Broncos e Cincinnati Bengals, é isso aí. Talvez Giovanni Bernard também É produza. o que eu tô achando também. Eu tava pensando nisso também, cara. Talvez, tanto que o time não produziu contra os Steelers, aí a defesa se acostumou com as chamadas, o técnico começou a meter, o Giovanni Bernard começou a produzir final do jogo só, É, uns tipo, checkdowns, uns terceiro quarto. screens. É, eu acho que é Isso. isso. Acho que eles vão dar as recepções curtas e vão segurar o resto. Entendeu? Eu vejo desse jeito também. Acho que Bernard startaria pelo lado do Cincinnati. E, dependendo como for, é porque a defesa é muito forte. Se fosse uma defesa um pouco mais fraca, que garantisse que eles iam sempre estar ali nos últimas 20 jardas, eu startaria também Jeremy Hill, porque ele é o cara que só corre nas últimas 2 jardas para 8 TDs. 3 jardas, 8 TDs por jogo. Esse é Jeremy Hill. O cara que tem mais TD mais preguiçoso do mundo. É, Mas mas não produz, é um né? jogo para ter eu É, não. mas é. O que importa é pontuar, né? Exatamente. É. Eu tenho um jogo aqui que eu queria falar a respeito. Então fala. O Green Bay e o Detroit. Eu acho que tem muitos pontos de interrogações aqui. O que acharam desse jogo? Eu acho que vai ser jogo dos 1.000 pontos. Mil? Eu começo a ver vai ser tipo Atlanta e New Orleans. Eu começo a ver as duas defesas nunca foram, tipo, tirando o primeiro ano do Matthews, que o Green Bay tinha defesa legal, não são defesas espetaculares, tanto do Detroit quanto do Green Bay. E eu começo a ver já no jogo passado uma sinergia muito melhor entre Georgia Jordi e o nosso garotão. É, eu também Byron acho que Rock. isso. É. Então eu tô vendo bazucas pra tudo quanto é lado, que é o estilo de jogo. E o Malvin Jones? Marvin Marvin Jones. Jones. Marvin Jones? Tá respondendo muito, tá pegando muito bem a responsabilidade deixada por Megatron. E eu acho que o Golden Tate vai ser o jogo do Golden Tate. Acha? Ele tá Eu tão acho. ruim, cara. Tá ruim, mas não sei, cara. Eu acho que ele vai fazer ponto pra caralho nesse jogo. Eu tô tenho sentimento, cara. Eu startaria, por exemplo, se tivesse no meu time, eu startaria o Tate. Ah, cara, não. Eu botaria o Marvin Jones, Stanford de um lado, Eric Ebron, se ele tiver bem do dia, o Green Bay, Aaron Rodgers e George Nelson. Randall Cobb, cara, não tô apostando no Randall Cobb e Jerry Cook também não. Mas, tipo assim, é realmente é um jogo que eu tenho muito mais dúvida do que certeza, assim, de falar, não, esse cara vai pontuar, esse aqui vai destruir, tá Golden ligado? State vai fazer mais de 20 pontos. Eita porra, quer apostar? Vinte 19 no placar. pontos? Vai. Aposto, Eu aposto. Te aposto dou também, eu assim. quero apostar isso daí também. O que que você Ai, vai dar pra sou... gente, Paduim? Nossa, anota aí no caderninho. Deixa eu anotar aqui, vai lá. 20 pontos pro Que Golden você quer? Tate. 20 pontos pro Golden Tate. 20 pontos pro 20? Golden Sério Tate. mesmo? Você quer 20 pontos? Beleza, 20 pontos pro Golden Anota no Tate. caderninho, 20 pontos. Tá anotado aqui, deixa eu anotar aqui. Caderninho, notepad, pera aí, notepad. Vamos lá. Tá documentado 20 também aqui, ó. pontos pro Pontos pro Golden Golden Tate. E pro Marvin Jones, quantos lá? Jardas, 2 TDs. Tô dando placar, tô dando tudo que vai acontecer. Quantas jardas? 50. Jardas, 2 TD. 100? 80, senão não bate. 80 jardas, ele vai 80. ter exatamente 20 pontos. Exatamente 20 pontos. Tá bom. Em jardas, 2 TDs e um fumble. E um fumble, olha só. Ele para 22 e voltar para 20, exato. Ele não vai fazer Sem já. 20 pontos, cara. O Golden Tate não vai fazer 20 pontos. O Wallace não ia fazer também, tá aí. O Wallace provando. Mas o Cara, Golden eu Tate não é teu, né, Paduinho? O Golden Tate acabei não é de teu. ler Golden Tate. Eu falei, esse cara vai pontuar, mano. Não, pontuar ele vai pontuar. Agora, 20 pontos, velho. Aí... 20 pontos. 20 pontos. Cara, Nossa. 20 pontos. Qual foi o outro wide receiver que fez 20 pontos na semana passada? De cabeça, assim. Ah. Odell Cara, quando foi a Beckham Jr. última vez que o Golden Tate fez 20 pontos no jogo, cara? Depende, perguntando agora, eu não sei. Perguntando pra mim na segunda, eu falo domingo. Perguntando Então, pra mim na beleza. segunda, eu falo domingo. Exatamente, porque Aí. ele vai fazer 20 pontos contra o Green Bay. Hoje eu não sei qual foi a última vez, mas na segunda, com certeza, a resposta seria domingo. Oh, cara, Eu ia nem a deixar pau, cara. fazer uma aposta um pouco mais desafiadora. Tipo, não, ele vai fazer mais do que o Marvin Jones. Eu até ainda apostaria com você. Agora, 20 pontos, realmente você quer perder com louvor, né? Vamos lá, tá Não, feito aqui, ó. a Tá falta de feito fé aqui. de vocês me impressiona. Tá feito aqui. Beleza. 20 pontos. Alguém, Julio Jones vai fazer não sei o quê. Eu virei, Julio Jones não vai fazer isso e vai se machucar. Cara, não confia, mano, no que eu falo. Tá, beleza. E Eu do fiz lado estágio do. na boca maldita, você não entende, filho. Eu fiz estágio lá. Já que você confia tanto no George Nelson, quantos pontos? 50 pontos, George Nelson? George Nelson, ele tá pegando, cara. O George Nelson, ele vai fazer uns 15, ele vai fazer um TDzinho aí longo. Mas vai ter umas três recepções no jogo, uma delas vai ser direto na endzone. Tem o George Nelson de sempre. Aquele George Nelson legal, que é 80 jardas TD. Fazer uns 15 pontinhos. Padoca, É ano esse. passado o Golden Tate fez 813 jardas recebidas e 6 touchdowns. Você tá basicamente dizendo que ele vai produzir um oitavo das jardas que ele recebeu em um jogo do ano passado. E que ele vai produzir um terço do que ele recebeu de touchdowns em um jogo esse ano. Sim. Eu O gosto. melhor ano dele em termos de jardas foi em 2014, com 1.331 jardas, 4 touchdowns. Ah, homens O de melhor, poucas. a melhor rate de touchdowns dele foi no ano passado com 6. Mentira, ele teve um 7 em 2012 com o Seahawks. Dois TD, velho. Dois TD. Forte fez 3 no jogo. O Blount já tá com 3 TD, mano. Vai Não ver se vai você fazer, não. cara. Não vai fazer, cara. Não vai fazer, tá Segunda. nem a pau, cara. Segunda vai ter. Você vai ligar esse negócio de novo e a gente discute segunda-feira. Tá bom. Anotado, tá Ok. registrado. Então, Tá bom. beleza. Então, tá bom. Ai, ai. Mais alguma coisa desse jogo? Acho que não, né? Eu não sei, acho que tá bom. Os running backs do Lions vai ser Theo Riddick e o Dwayne Washington, só o Theo Riddick. Eu não sei, eu acho que o Dwayne Washington não come na produção que nem o Abdullah tava fazendo. A menina é quanto tempo E fora? o Ed Lacy, cara? O que que vocês acham do Ed Lacy? Acho que isso é uma questão que talvez valha a pena conversar. Não, nesse Porque. jogo específico ou ele como pessoa que usa óculos? Pessoa que Claro usa que eu tô óculos. perguntando da integridade de personalidade dele, de caráter moral. Não, nesse jogo ou ele no geral, num No contexto geral, geral? né, cara? Tô falando, nesse ano. Porque o que a gente tá vendo do Ed Lacy não é muita coisa, né? Eu acho que ele tá jogando até que razoavelmente melhor que no ano passado, mas a produção não tá aí. Então, mas a Mas. produção dele ano passado veio da metade pro fim, né? Sim. Ele começou em Tem. marcha lenta também. Não, ano passado ele não teve produção. Ano passado ele foi sentado pelo Starks. Não, mas deu no final, lá meio fim, ele começou a fazer ponto. Pega aí o histórico. Não, é verdade. Ele No foi final ele sentado fez pelo pontos. Starks, cara. O Não, cara, ele Starks no começou a fazer muito começo. ponto no final. Não, Ele cara. começou. Tipo, o começo da temporada dele foi muito fraco. O meio Stark começou a pegar muito mais na bola. Lá pra semana 10, que é longe, não, tipo, não é relevante pra gente. Se fosse um cara que rende só 3, 5, sei lá, 5 semanas, da 10 a 14, não pegaria. Mas o ano passado, da 5 a 14, da 10 pra frente, mais ou menos, ele começou a render. É isso mesmo. Ele começou a ser acionado. Ele fez. Aonde que É, vocês estão assim. vendo isso? Eu não Mantinha sei se é tipo que. Eu uma não sei. média de 10 pontos no final do ano, assim, mais ou menos. Ele tava assim. O pessoal falava que ele era um sleeper, assim. Mas. Eu lembro muito dele Mano. correndo nos playoffs em que ele não conseguiu escapar de um linebacker porque ele tava gordo demais. Eu não lembro disso dele produzindo bem, cara. Não tem como ver o. Tipo. Eu tô tentando achar aqui, mas ele não aparece. Deixa eu ver aqui. Ele Ele mostra tava só acho que no esse ano. time da rede de novo, cara. Se você conseguir puxar um Não, ano ano pra passado ele trás. tava no do Dedé. Foi no Dedé? Sim. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade, que foi o. É, Lá no dia. isso. Foi o first pick do Dedé. Isso. É, não, mas assim, desse ano o que eu acho dele é que, assim, ele tá Ah, tá bem, fácil aqui, ó. só que Season tá 2015, com. running back. Qual é o nome mesmo? Ed Ed. Lacy. Ai, como é que eu vejo ano passado? Eu botei lá, mas só vi esse ano. Vocês falaram semana 10 pra frente, certo? É, no, por fim, É. eu tô dando uma pressão, mas eu lembro que no fim ele começou a marcar pontos. Vamos ver. Na semana. Ah, você achou aí? Na semana 12, né? Na semana 12 ele fez 17 pontos. Na semana 13 ele fez 0,1 pontos. Na semana 14 ele fez 20,8 pontos. Mas 0,1 e 20,8. É, na Na média, semana mantém. 10. Na semana 11 ele fez. Semana 11 ele fez 10,6. E na semana 10 ele. Cadê? Ele fez 0. Então não é que ele pontuou, ele foi totalmente instável, né? Da semana 10 pra frente ele foi totalmente instável. Ele pontuou. Na sua média geral, ele Eu diria pra pontuou. você que nós dois estávamos certos, porque na 15 ele Não fez é uma característica. 2,3. Hã? Eu nunca fui ávido pra ter, eu concordo com você. Eu achei ele inconstante. Ou, tipo, Eu uma acho semana ele que. faz 15, na outra ele faz 0, na outra ele faz 0,8, na outra ele faz 20. Daí aí não dá também, né? Não tem como Não, o você. Green Bay não é um time de correr com a bola. Ele não corre. Na minha opinião, o Lacy não corre bem. Mas eu acho que Nunca esse vi. ano ele tá correndo melhor do que ano passado, você não acha? Eu tenho essa sensação, sem brincadeira, do que eu Gosto vi ele fazendo ano dele, na passado. verdade. Eu não tô falando que ele é Ah, ruim, você é que não eu não gosta gosto. dele? Eu não gosto de estilo, tipo. Não sei Ah, bom, dizer, aí eu cara. não sei. Aí já é outra coisa. Ele não é nem o segundo, ele é o terceiro plano lá. O Aaron Rodgers vai lançar essa bola 90% das vezes, sabe? Ele basicamente entra quando o jogo tá ganho, que é pra matar relógio. No cool, não é legal. Ah. Prefiro o Jimmy Hill do que ele, pra você ter ideia. Porque Putz. pelo menos eu sei que alguma chance de Jimmy Hill vai ter lá, entendeu? Tipo, na hora que chegar numa red zone. O Ed Lacy vai muito de lua do ofensivo. Eu prefiro não pegar nenhum dos dois. Ah, Do jeito que tá, eu tô meio que fugindo do Ed Lacy. se eu pudesse pegar o Le'Veon Bell, eu pegava Jamal Charles no auge e Adrian Peterson, recém-draftado, se eu pudesse escolher. Ah, tô falando só, ué. Falando aqui, é o que mais sobrando, né? Eu não Mas dei uma não, se eu. resposta, tipo, eu quero o Barry Sanders. Eu falei que eu Não. prefiro não pegar nenhum dos dois, ué. Eu prefiro não pegar nenhum dos dois, só tem outra opção Então. também, mas. Próximo jogo. Legal. Olha aí, Deixa eu padrinho, escolher. agora é sua vez. Sua vez, Padoca. O que eu quero aqui, mano? Eu quero o jogo dos 1.000 pontos. Vamos comentar o jogo dos 1.000 pontos, então. Atlanta New Atlanta Orleans. e que vai Ah, ser cara, esse é jogo? isso. Eu achei que a semana 2 ia ser o jogo dos 1.000 pontos. E foi o jogo dos quase menos 1.000 pontos, né? Que era o É. Giants e Lions. E Mas eu pufo acho esse que foi, jogo, viu? já aconteceu o azar, sabe? Então, tipo, aquele ponto fora da curva, foi esse Sim. jogo. Agora, tudo entra no trilho para ser 42 a 40, festival de TD. Não, Porra, e vai é ser em New bonito, hein? Orleans, né? Em New Orleans, o Breeze ele pontua cerca de 10 pontos a mais em média do que fora de New Orleans. Então. Olha, olha que maravilha, viu? É uma coisa O bem Matt Ryan diferente. produz horrivelmente bem nos primeiros 6 jogos, né? Geralmente, inclusive, o Atlanta ganha os primeiros 6 jogos. Não ganhou, né? Perdeu um já, não perdeu? Bem, tô dizendo Perdeu. assim. Eu falei, normalmente, não falei sempre. Ah, tá. Mas assim, começa muito forte o Atlanta. E quando o time fala assim, ok, vamos manter esse ritmo que a gente vai pegar primeiro da conferência, não sei o que, eles apagam e perdem os outros 10. Esse é o problema. Então, tipo, começo de season, Matt Ryan é o demônio. Então, eu acho que vai ter muito ponto. Eu não esqueço até hoje um jogo do Falcons contra o Tampa Bay, que acho que foi 43 a 40, velho. Um festival de um jogo mais estranho da minha vida. E mesmo assim, as duas defesas terminaram com mais de 13 pontos. Tanto fumble interceptação que teve, e os quarterbacks, os dois com 30. Foi Mas então, 43 basicamente, a 40. o que a gente tá dizendo é que comecem todas as pessoas nesse jogo, certo? Acho que é isso, né? Não Nossa, tem muito cuidado. que olhar, olha o Cuidado. status das pessoas e começa todo mundo, porque a ideia é que esse jogo vai ser uma bela de uma pontuação, né? Ah, eu só começaria a cuidar exatamente o que você falou, né? Não vamos, como é o jogo de segunda, você não tem que trocar em cima É, da hora. isso é. Isso é muito cruel, cara, nossa. É um Então, jogo ia ser péssimo pra isso acontecer. Podia ser complicado. Los Angeles e Tampa. Pronto. Né? San Francisco e Nunca. Seattle, que eu acho, honestamente, que o Desfato. San Fran deve levar esse jogo. Mudando o assunto. Posso mudar o Tem assunto? San Fran depois, cara, porque tem uma coisa lá me encafifando a mente, velho. Tá dando um nó tático até no meu feeling, mano. O quê? Vince McDonald, velho. Cara, ele tem três targets, três catches, dois touchdowns e E 150 jardas. mil É tipo, jardas, velho. Exato! como assim? Como assim, cara? O cara é targeteado só pra fazer touchdown. Não, ele fez um Não, TD de ele tem 76. 80 jardas, na verdade. 70 jardas. Né? Ele É. correu 70 jardas, velho. E eu tava vendo, tipo, coisa na semana 1, eu comecei a ver, quando eu vi que o Cobb Spiller não produziu, eu comecei a estudar esse Vince McDonald, né? Fui ver um pouquinho do Preston, essas coisas. Estavam falando muito bem dele. Porém, ele não, ao meu ver, ele não tá recebendo o número de targets que ele merece, né? Agora, não sei se é porque o ataque não tem a capacidade de gerar esse número de targets. Mas tu tá falando do Tyrande do São Francisco, no jogo do Não, não. Atlanta e nenhum. Não, é Não. porque eu mudei de Fez assunto. um. Eu falei, Ah. eu acho que o San Fran ganha esse jogo. Aí eu perguntei se eu posso mudar de assunto e o Paduin pegou isso pra falar do Vance McDonald. Foi isso que aconteceu. Entendi. Eu falei, caraca, que porra é essa? Rolou um trade que eu não tô Não, é porque o Vance sabendo. McDonald vai fazer um touchdown no Falcons e no New Orleans de Eu tô Seattle. tipo, caraca, meu Deus, eu tô O ficando cara é bom bêbado. assim. Falou do São Francisco, eu falo assim, ó, Vince McDonald. Ai, meu Deus Não, porque eu do céu, acho eu assim, o jogo do estou Atlanta e do bêbado. New Orleans é basicamente isso, né? Começa todo mundo. Tem alguma Exato. dúvida, alguma questão, alguma coisa assim que. A dúvida é quem vai pontuar mais. Tu acha que é o Brandon Cooks? Tu acha que é o Willie Snead? Tu Cara, acha que é o. eu acho que se tudo der certo, deve ser o Brandon Cooks e o Willis Need deve fazer uns 15, 20 pontos se ele jogar. Se ele não jogar, aí obviamente ele não vai fazer nada, né? Porque não joga, não Eu acho pontua. que quem pontua mais nesse jogo é o Jerry Jones. Eu acho que não, viu? Ou o Sanu se jogar. Eu acho que Se o vai Sanu ser. Eu acho que é tiver. show de running back, tight end, o Sanu. Eu acho que o Jones, eu não sei. Tem que ver se ele vai jogar, né? Porque, tipo, ele saiu no primeiro jogo mancando, não voltou. Aí saiu no segundo jogo mancando, voltou, mas meio. Entendeu? Então não sei quando que o Jerry Jones vai quebrar de vez, entendeu? É, tá ali já, né? É, acho que esse é o problema do Jerry Jones, na É. real. Tá ali na curva, mas vai entender. Não. E ele não tá praticando a semana toda, então eu tenho medo do Julio Jones, eu sempre tive, por isso que eu nunca draftaria ele no meu primeiro round. Mas o Então, cara, o assim, Andrew Luck. 16 pontos na segunda semana, 12 pontos na primeira, então ele produz, né? É só o medo daquela que vai ser a lesão que vai tirar ele, É o medo da onde o capacete do cara vai bater. Bateu nas né? costelas, É a dor já era. de cabeça só, na real, que eu não gosto, então eu prefiro deixar ele lá. É, ele te deixa tenso, isso é foda. É, Eu já exato. tive, eu sei que todo jogo é atenção para saber se o bicho sai inteiro ou se machuca. Não, você vai descer ao inferno, né? Porque ele recebe uma puta bola e ele levanta e tá morrendo. Você fica feliz por causa da bola e triste porque você não sabe o que vai acontecer com ele. Então eu prefiro deixar ele pra outras pessoas. Eu acho que quem vai produzir mais nesse jogo vai ser o Drew Brees. Essa vai ser a maior pontuação do jogo. Ah, em termos de produção, ou é Matt Ryan ou é Drew Brees. Eu Eu acho que o acho que é Matt o Drew Ryan vai Brees. produzir mais de 30, velho. Eu vejo o Drew Brees fazendo 30 pontos também. Então, é por isso que eu falo, é o jogo dos mil pontos, véio. Isso é a felicidade de qualquer fantasy. A sorte do Chuchu é que, ao mesmo tempo que o Dedé tá com o Drew Brees, ele tá com o Philip Rivers no jogo contra o Colts. Então eu acho que vai ser outro jogo de 1.000 pontos, o Colts e o San Diego. Eu Vamos espero rezar. que, né? Eu Vamos espero rezar. que. Tá tudo pra Travis Benjamin ainda. Eu acho que não, cara. Eu acho que essa defesa do Colts é horrível contra o jogo corrido. Eu vejo o Melvin Gordon produzindo um absurdo. Eu acho que o Travis Benjamin e o Tyrell Williams, os dois escapam com um TD, mas eu vejo o Melvin Gordon fazendo uns 20, 25 pontos nesse jogo. É a minha sensação, assim. Vamos O lá. eu queria ver esse jogo do Seattle e do San Fran, porque eu quero fazer uma pergunta simples. Acreditar ou não acreditar no ataque do Seahawks? Essa é a minha grande questão para assistir esse jogo. Porque Eu até não. agora. E se não produzir contra o San Fran, é hora de entrar em pânico? Cara, ó, duas coisas. Tem que tomar cuidado pro Wilson não tá acontecendo o que aconteceu com o Copernic, né? Copernico, o cabelinho, o sideshow Bob. Porque é o seguinte, ele perdeu algumas coisas esse ataque. Ele tá com o tornozelinho machucado, né? Fez dodói, não vai correr que nem corria. Fez doutor. Perdeu o Beast Man ali atrás. Não tem mais aquele jogo corrido e foda-se, né? Pode ter 30 que o bicho vai correr. Sabe? Ele, pra mim, ele nunca teve um core de wide receiver espetacular. Bom, pra mim é muito mediano o core de receiver. E o que salvava é que os dois corriam, né? Tanto o Beast Boy quanto o Wilson corriam muito bem. Agora, sem Beast Boy, com o Wilson com o tornozelo zoado, o core de wide receiver do jeito que tá. Ou foi o que eu te comentei aquele dia. Ou alguém ali amadurece para virar um Antonio Brown da vida. Ou Doug Baldwin ou o Lockett, né? Tem tipo aquele ano da carreira que fala assim: cara, aprendi muito e agora eu sou top. Sou top. Ou o ataque vai ser nojento. Não tem para onde ir essa bola. Cara, eu acho que sim. Se não conseguir pontuar contra o San Francisco, é preocupante, porque é um time que, sim, eu escalaria os jogadores dependendo do matchup, entendeu? Eu não tenho nenhum desse do time do Seattle que eu faço, não. É toda semana coloca esse cara. Eu vou rebater com você só uma coisa. Nem precisa lembrar de São Paulo. Cara, eles perderam pro Rams. Eles fizeram 6 pontos no Los Angeles Fizeram Rams. 3 pontos. 3 pontos. Obrigado, Caio. Corte pela metade que eu falei. Sim, mas é porque o Russell Wilson, que é, tipo assim, quem leva o time nas costas tá com aquele negócio, ah, tá machucado. Então, Mas ele nunca foi o cara que leva o time nas costas. É esse o meu medo, entendeu? Porque ano passado eles reverteram pra uma coisa estranha, que nunca foi o que o Seattle é, aquele pass first offense, entendeu? Porque eles não tinham mais o Lynch, eles não tinham mais o Rawls, eles não tinham quem correr com a bola, então eles tiveram que fazer isso. Pegou o pessoal de surpresa, ninguém tava esperando isso. Uma grande avassaladora, a maior parte das jogadas que o Wilson faz é scramble pra lá, scramble pra cá e um passe longo, entendeu? Nessas condições. Muitas vezes o Doug Baldwin produziu por causa disso. Assim, foi muito bom. E eles produziram bem no ano passado com isso. Mas o resto da liga teve um ano para ver como funciona esse ataque. Na hora que você não tem mais um running back, você não tem mais um center que nem o Max Unger, que era o cara que segurava aquela linha ofensiva. O Jimmy Graham até agora não entra no jogo para fazer nada de muito legal. Você basicamente não tem Jimmy o que Graham? fazer. O Jimmy Graham, né? Por quê? Por quê? Hã? O Jimmy Graham. Sim, não. Eu tinha esquecido dele, cara. Então, mas é Eu isso. É isso que eu tô falei falando, pro Deus. entendeu? Eu não acionado, filha da puta, velho. Não tem ninguém mais. E aí, sem o Doug Baldwin saudável, com o Thomas Rawls, que também não tá voltando. Tudo bem que o Christian Michael é um cara que o pessoal tá falando, ele tem produzido razoavelmente bem, ele tá sendo eficiente. Mas me assusta muito o time não conseguir marcar no Dolphins, sendo que na semana seguinte o Patriots basicamente acabou com o Dolphins em dois quartos com o Jimmy Garoppolo. Eles moveram com uma facilidade naquela secundária que foi ridícula, né? Não conseguiu pontuar contra o Rams. E tem o pessoal que fala assim: ah, mas o Rams consegue segurar o Seahawks. Mas eu acho assim: eu consigo entender as desculpas contra o Dolphins, as desculpas contra o Rams, por questão de matchup e o caralho a 4. Mas se não pontuar contra o Sea, contra o San Francisco, eu tô all out nesse ataque. E eu não sei com que confiança eu começo qualquer cara do Seahawks. Eu não sei como, porque é uma coisa totalmente. Achei esse é o jogo para não começar ninguém. Eu não sei o que esperar desse jogo, sinceramente. Pois é, eu tô torcendo pro Brandon Marshall jogar no Jets, porque se ele não jogar, o meu reserva que eu tenho é o Doug Baldwin. Então você não tem Então, reserva, é tipo isso, eu tô tipo, meu Deus do céu, por favor, Brandon Marshall, faz alguma né? coisa. É, Porque eu também não basicamente. quero, cara, eu tô fugindo desse jogo. Mas podemos estar errado, né, cara? O bom do fantasy é esse negócio, né? Tipo, a Sim, caixinha sim. de surpresas. Mas Pode eu ser tenho que muito de medo desse jogo, cara. Muito medo. Não me sinto confiante com esse jogo. repente o Russell Wilson volta e explode, estoura aí, ó, que Ele não maravilha. é, pode ser, mas eu não Ele não tenho é ruim, confiança a esse cara. ponto, O entendeu? problema é que o do Wilson, ele precisa das pernas para conseguir fazer o que ele Exato. faz. É exatamente E isso isso que me dá é medo. o que tem. A partir do momento que você, o cara fala assim, ah, o Wilson não vai conseguir correr direito, então ele não consegue correr de um lado para o outro, desviando dos caras que estão fazendo pressão nele. Ele dava um outrun em todo mundo, né? Tipo, o cara chegava nele pra sacar, se ele visse, ele corria pra lateral muito mais rápido do que o linebacker, o defensive end. Então ele tinha tempo, e a galera ia lá pra puta que pariu. O cara falou, são coisas rápidas, é ganhando um pouquinho com a perna, só que ele consegue estender, ele conseguia, né? Tá machucado, não consegue estender muito tempo a jogada no pocket. Tanto tempo de um cara lá na puta que pariu se livrar da marcação e pegar um passe de 50 jardas. É isso que ele Entendi. fazia. Tipo, se ele não consegue estender essa jogada, Então. já perdeu o center, tá machucado, não consegue estender jogada. Não tem mais um running back ali. Talvez, tem que ver agora, talvez o moleque pode vingar o Michael aí, mas tem que esperar. Por enquanto, não tem um running back, ele não pode correr. Então, o ataque tá muito limitado. Né? Então, eu Né? acho que tá complicado lá. Achei. Vamos ver, vamos ver. Terceira semana apenas, né, cara? Assim, negócio. Eu acho que assim, depois da semana que vem já dá pra ter uma noçãozinha, né? Mas eu gosto de esperar até a sexta semana, assim, mais ou menos, pra ter. Cara, realmente, pô, até agora, se o cara não provou, aí. Ah, mas você concorda, se for pensar em fantasy, tchutchu, que adianta? É a mesma coisa. Imagina que nos últimos jogos lá do Ed Lacy não tinha aqueles de 8, fosse tudo de 20. Não ia adiantar nada, porque eu conversei com o Caio outro dia. Cara, se você perde os 6 primeiros jogos no nosso torneio, você tá fora dos playoffs. Nossos playoffs, tipo, qual foi o quarto lugar que entrou ano passado, Caio? Foi um 10-4? 4, No 9, 5. primeiro ano, no primeiro ano você entrou com 8,6. Depois disso, É, todos os depois outros foi muito anos foi alto. mais do que isso. Eu lembro que é, então. E acho que foi o Tito que entrou, porque ele começou a perder os últimos jogos, então ele tinha feito 10-0, perdeu os 4 e entrou com 10-4 na quarta posição, se eu não me engano, ano passado. Não, no ano passado você entrou com 8,6 também, Padoca. 8-6? Sim. 2014 que a gente teve quatro times que se destacaram do resto fácil, e aí a gente teve 10-4, 11-3, 11-3, 11-3. Mas em Então. 2013 você entrou com 8-6, com tipo, até o sexto lugar todo mundo empatado. Foi 9-5, 9-5, 9-5, 8-6, 8-6, 8-6. Então foi basicamente a mesma coisa em todos. E no ano passado você entrou com 8-6, mas assim, tiveram alguns times que tiveram uma campanha muito melhor, que teve a Rê com 11-3, o Renatinho com 10-4 e o Bruno com 9-5. Então acabou não empatando, foi fazendo uma escadinha, na real. E foi o ano que as piores campanhas tiveram o melhor resultado em comparação com o resto, porque o Rô terminou com 2-12 em 2014, então deu uma proximidade nesse sentido, entendeu? Ficou mais competitivo. Mas mesmo Isso. assim, ó, seis. Então, no mínimo, no mínimo, 8 vitórias para entrar em qualquer ano, sabe? Se você perde, se você segura um cara, ainda mais numa posição crucial de quarterback, 6 jogos, se você perde 6 jogos, você tá fora. Assim, eu não tô falando que vai perder 6 jogos, né? E também assim, Não, eu não tô focando no fantasy. Eu tô falando assim, se durante 6 jogos na temporada o Russell Wilson fala assim, ó, cara, não deu, não deu, tu vai, não, agora ele vai acordar, entendeu? Acho tipo assim, a gente tá é muito que no começo e a gente eu tá tô começando falando, a tipo. prever o futuro, entendeu? A gente teve 2 jogos até agora. Aí eu Então. tenho um terceiro agora, que eu falei, vai te dar uma noção boa. Chegou no sexto jogo, cara, tu já tem que saber o que vai acontecer e o que não vai acontecer, entendeu? Então, é que em termos de fantasy, né? Se fosse num campeonato, em termos de fantasy, 6 jogos é muita coisa pra você deixar lá, que nem o Kobe Fleener. Eu olho um monte de lugar e falo assim, segura o cara, ainda é começado a ele ver melhor. Eu não vou segurar o cara. Porque ele produziu nada com coisa nenhuma. Ele pode produzir daqui 4 semanas e virar o main target? Aí talvez eu tente pegá-lo. Porque eu não tenho mais espaço. Eu tô tentando agora aproveitar com esse tanto de lesão, trazer jogadores que vão virar first string nos times, entendeu? Posso Então eu não fazer uma posso voz de ficar ocupando mediar isso daqui? Porque a minha o meu sensação é campo. que eu acho que tanto você não tem tempo, quanto você não pode simplesmente sair por aí entrando no pânico e soltando os caras que talvez vão produzir bem no final. Então, assim, eu vejo pontos válidos dos dois. O que eu penso é, primeiro, o quanto você investiu nesse cara, né? Eu acho que isso é uma primeira coisa que eu penso quando eu olho para isso é, porque se for o seu primeiro, segundo, terceiro round, você acredita muito nesse cara. Então, eu acho que você tem uma tolerância maior de segurar ele no seu banco, talvez. O que eu acredito é o seguinte: o cara tem 2 jogos, ele não produziu bem, você não tá vendo nada. Se é um cara que você investiu bem, vai pro meu banco. Eu não vou startar ele até eu ter uma certeza de que ele vai fazer alguma coisa. E aí eu vou procurar alguém no waiver que eu consiga colocar alguém no lugar dele, entendeu? Ou de repente meu draft tem a profundidade suficiente para poder trocar isso. Agora, se é um cara que eu investi 15, sei lá, do sétimo ou oitavo round pra cima, e ele não tá produzindo nada, 2, 3 jogos, eu não tenho tempo para ficar esperando esse cara. Eu tenho que jogar ele fora e pegar um cara que tá hot, entendeu? Olha, mais na primeira, segunda semana, que é quando você consegue entender o que tá acontecendo com os times, né? Então eu acho que talvez aí seja uma questão de ver o que você investiu nesse cara e o quanto você acredita que ele pode voltar. Eu acho que foi a discussão que a gente teve no último pod do John Pode ser, Brown, pode ser. entendeu? Pode ser. Eu sou desapegado, é verdade. Não, cara, eu sou do brother dos meus caras, entendeu? Sou brother Do dos Ian, meus. Ace Boo, faz Não, mas eu acho parte. assim, a discussão é o seguinte, então, vamos Eu tiro sentar do o. seu nome, eu tiro fora. A gente tem que sentar o Russell Wilson. Eu acho, eu não conseguiria mais começar ele vendo a produção que ele fez, entendeu? Eu não conseguiria mais começar alguém do Seahawks com alguma tranquilidade vendo a Sinto produção que eles a estão dó tendo. absurda do Tito, velho. Que Por. O time dele foi boa parte é Wilson e Gurley, né? Aí Pois quando a é. gente viu o Gurley do jeito, puta, E o o Ingram, bicho que também não sofrendo. vingou. Acho que ele acertou no Kelvin Benjamin, mas fora isso, os outros estão bem. Tá bem estranho mesmo. Mas eu acho que o Ingram nesse jogo produz bem. Eu acho que o Gurley eu não tenho certeza. O Ah, mas Gurley é eu o tenho medo. Atlanta, né? Então tem que produzir bem. É, então. Mas eu acho que é isso, né? Esse é o X, né? Se o Wilson não produzir contra o San Fran e o Gurley e o Ingram não produzir contra o Atlanta e o Gurley não começar a produzir logo, ele não vai ganhar mesmo, não vai ganhar nada. Nenhum O jogo. Ingram, acho que ano passado era meu. Ele tava produzindo fora da média do que eu achava que ele produzia, porque ele tava fazendo muito TD e correndo bem. Até ele ter a lesão no dedo lá. Mas ele tá produzindo. Eu esperava mais dele. Eu tinha gostado do pique do Tito. Do Ingram. É. Só que ele não tá correndo mal. Ele tá sendo um pouco acionado. Então você pega, acho que na primeira semana, deixa eu ver aqui. Ou são 12 carries para 58 jardas, a média de quase 5 por tentativa, sabe? Duas recepções para 30 jardas. Não tá ruim. Aí foi, pegou o New York Giants, fez 9 para 30, dá uns 3,3, 4 bolas, sabe? Tá? Ele corre, tá correndo legal. Na média, ele deve estar dando uns 4,5 os dois jogos. Mas é aquilo, aquela máxima de New Orleans, né? Eles passam, passam, passam, passam e passam. Enquanto eles não conseguirem abrir 20 pontos de vantagem num quarto período para fazer o Ingram correr para gastar tempo, é foda. Mas acho que tem muitas interrogações aí, acho que é um pouco disso Tem. que eu Então, quis mas o colocar. timinho do. Exato, e o timinho do Tito, né, velho? Com o Wilson. Ah. Ainda bem que ele tem o A Andy Dalton no gente, começo, startado essa semana semana e. passada, Padoca, a gente fez os picks, você não estava presente. Vocês querem falar de mais algum jogo? Eu tenho mais 15 minutos, né? Ah, tá, eu tô de boa. Então, Tá tranquilo, sim. posso mover e a gente falar dos picks que a gente fez semana passada da liga e ver Pode. o. Eu tô colocando também uma coisa aí para quem não é da liga e tá ouvindo, de repente, que o tio falou que tem um pessoal da liga dele que tá ouvindo. Eu acho que talvez a gente tenha aí, me disseram que talvez o Everaldo Marques esteja ouvindo o nosso podcast para dicas. Então. Quem não for da liga e tiver ouvido, eu pus o link da liga. A nossa liga é pública, então você pode olhar e ver do que a gente está falando, né? Então dá para ter uma noção mais clara do que a gente está dizendo quando a gente conversa a respeito disso. E aí tem resultado de draft, dá para ver tudo que você quiser ver e entender Fala o do que a gente nome de está cada falando. um, cara, então, do time, pra eles verem lá e ver qual é o melhor time é o meu. A gente, Procura o eu melhor falo, time, pode pronto. deixar. É o do Bota Padoca. lá, The Best of the The Best. best of the best. Aí vai aparecer lá o meu time. Semana passada eu e o Chuchu dissemos que eu ia ganhar do Tito e eu ganhei do Tito com muito medo. O Tito me deu um susto do cacete. Eu achei que eu ia perder esse jogo na segunda-feira, mas acabei Eu tenho um levando. lequezinho, né, também do garotão. Se ele não consegue correr aquela, você tava fudido, que ele bate. Faz um rodopio, eu falei, ó o cara infartando, ó o cara Foi. infartando. Foi. Aí na hora eu falei assim, ah, aí conseguiu. Eu e o Chuchu escolhemos o Chuchu pra ganhar do Rei, deu certo. Eu e o Tchutchu escolhemos o Bruno pra ganhar do Lopes e nós dois erramos. Que foi o upset da semana, eu acho. Esse daqui ninguém esperava que o Lopes ia fazer 108 pontos e ganhar do Bruno, né? Eu e o Tchutchu escolhemos o Rô e a Camila ganhou bem do Rô. Eu falei que ia ficar muito surpreso se o Rô não terminasse 40 pontos na frente da Camila. E a Camila terminou 40 pontos na frente do Rô, então. Foi o contrário. Foi Então, isso da ali, né? Camila foi uma surpresa, né, cara? Pontua, do nada tem explosão de ponto, cara. Pois era. Eu O tenho. Dedé e a Rê, eu achei que talvez o Dedé tivesse um time mais consistente para levar, mas eu acho que a lesão do Abdullah atrapalhou ele, a subprodução do Robinson, o Tio Hilton teve uma lesãozinha também, ele acabou não conseguindo produzir. E a Rê ainda tá É um recebendo o dos melhores. D'Angelo Williams e o. Eu tenho medo, eu tô com medo essa semana de enfrentar a Rê. E o Nelson acordando, eu acho que assim, ela levou, a gente achou que o Dedé ia levar, ela levou. Eu acho que essa é a semana que ela tem que levar. Se ela não ganhar de você nessa semana, mais pra frente vai ser mais difícil pra ela. E o. Tá ficando favorável pra ela. Quê? Com tanta gente se machucando, eu acho que tá ficando favorável pra ela começar a fazer o waiver, mano. Essa semana Pode vai mais uns ser, três na talvez. leva. É, pode ser. Eu ainda tenho receio do running back dos running backs dela. Assim como eu tenho receio de muitos outros running backs de outros times, né? Mas a gente vai Eu acho descobrir quando que o for andando. time dela ficaria bem fortinho se não fosse o Adrian Peterson que tivesse se machucado, tá ligado? Ela ia conseguir buscar alguma coisa lá fora. Mas eu acho que perder o Adrian Peterson não foi um problema sério. Ele não tava produzindo nada, entendeu? Assim, assusta quando você olha e fala assim: ah, meu first round pick, mas ele não tava produzindo nada. Eu acho Tudo que o bem, mas ele é um baque que ela vai acionado, sentir né? vai ser o D'Angelo Williams. Esse vai ser o baque dela. Vamos ver, a Apesar que gente vai ver. ela tem o Michael lá, né? É, ela tem o Michael, é. Sim, eu acho que Então. na verdade ela se deu bem nessa troca entre o Andrew Peterson e o Christian Michael, porque eu acho que o Christian Michael vai produzir mais. E no último jogo, o Chuchu pegou você e eu peguei a Laís e o Chuchu acertou. Então a gente teve uma péssima Aê! semana de. De acertar as coisas. Eu Por que fiz vocês têm, irmão? 2-6. Hã? Por que vocês têm, irmão, que eu vou perder, cara? Eu vou ganhar! Pô, É, é. eu apostei em você, pô, que isso? Exatamente. Tio é o quê? O Tio Manja disparar. Meu jogo é certo de vitória, cara. Eu achei que tinha uma chance de você perder, cara. E tinha, que seus jogadores resolveram pontuar muito bem, cara. Como tem a chance do cometa bater na Terra? 1 em 1 trilhão. Ué. Não, não é a mesma coisa, falei, mas tudo bem, vamos lá. A semana. Agora eu tô dia de manhã achando que vai morrer porque o cometa vai bater na Terra. Ai, ai. Posso prosseguir? Por Por favor. Ou você quer falar mais um pouco dos cometas e da Terra? favor. Não, eu queria falar que meu time é um feriado nacional só. Ok. Destruindo. Ok, então a gente tem o primeiro jogo que eu tenho aqui, eu e o Renatinho. Peraí. Podem escolher. Você e o Renatinho. Renatinho, né? Porque com. Se o seu destaque fez 1 ponto, um do seu destaque, eu não boto muito mais fé, não, o que vai acontecer essa semana. Porque meu destaque. Ah, não, Houston, Texas, cara, na minha opinião, você tem, né? Não foi 1 ponto fora da curva, mas é uma das melhores defesas, fez 1 ponto só. Eu esperava que você fizesse mais ponto aí, uns 13. Isso é verdade. Então você É, deixa escolhe o eu ver. Renatinho. Eu vou de Renatinho. Renatinho vai estar 2, 1-2 o Renatinho perdeu os 2 jogos até agora. Mas Ganhando, ele ficou tu 2 vai e eu também. de Philadelphia Eagles, Rashad Matthews, tu tá acreditando nele contra Pittsburgh? Eu não tenho ninguém pra pôr no lugar, cara. Eu sempre acredito em qualquer coisa quando Então eu estou você acreditando apaga as coisas. totalmente no Ryan Matthews. Totalmente. Ryan Matthews, meu amor. É isso aí, cara. Você tem que falar com propriedade, caralho. É isso, cara. Eu não tenho ninguém pra pôr no lugar, então eu estou acreditando Mas ninguém. totalmente nele. Ele vai produzir Ele é o 30 melhor running pontos. back. Isso, pô. Essa é O a melhor minha jogo do posição. Ryan Matthews da Na história. vida dele. Vai pra 40, vai desbancar minha mostarda, vai fazer a terceira maior pontuação do fantasy. 250 jardas corridas, 150 recebidas e tudo 6 touchdowns. 6 touchdowns. 70 pontos só com o Ryan Matthews. E você, Chuchu? Ah, deixa eu ver aqui. Cara, eu aposto em você por causa do Snead, eu acho que ele ainda joga, e do Carson Palmer, que é o Eu não sei se o David Caio Johnson, né? starta o Snead, né, filhão? Eu não sei Eu se vou acho que o startar Caio o Snead, isso é starta. verdade. Eu acho que o Caio não starta o Snead. Será? Acho que ele Estou não vai ficar pensando. ali na dúvida. Porque depois ele vai ter que dropar coisa boa se ele quiser não ficar sem o jogador, tá ligado? Botar qualquer coisa de última hora. Ele vai dropar o quê? Eu tô pensando ainda, tá na minha Cara, não, mente ainda isso eu aí. tô acreditando muito no Palmer e no David Johnson. Então, cara, eu acho que eu daria pra você a vitória. Do outro lado tem um Coleman. É, não gosto muito. Dez Bryant também não. Acho que o problema do outro lado pra mim, o grande problema do outro lado pra Dolphins, a mim, é o defesa Delaney do outro lado. Walker. De verdade. Acho que o Tem Delaney Walker vai ser o X dessa produção, porque tight ends contra o Oakland sempre produzem bem, e o Delaney Walker é um bom tight end, então eu acho que tem uma possibilidade de fazer uns 20 pontos nesse jogo, cara. Então tem que ver o que vai Tô acontecer postando com esse na jogo. defesa, cara, do Dolphins. Eu tô achando que Cleveland Browns não tem nada, cara. Pode ser também, Tá cara. só enfermaria. É, É, então, difícil. eu acho só porque o Caio já. Eu, se fosse do zero, se fosse na quarta, isso eu falaria Caio. Mas eu acho que ele tá muito prejudicado já com o Houston fazendo isso. Eu acho que Não sei, assim. a Lua tá em Marte, Eu tô com me sentindo mais ascensão em tranquilo do que eu Vênus. É. deveria estar, sendo bem sincero. Eu vou dizer o seguinte, é que vocês não citaram ainda, que eu acho que vai ser o grande X disso daí, o Allen Robinson. Sim, mas é a Porque eu três, acho né? que é isso que vai fazer a diferença pra eu ganhar esse jogo. Se ele produzir bem, eu acho que eu consigo escapar com esse jogo. Se ele não produzir bem, eu acho que eu não escapo. Dedé, se você estiver escutando, ó, fiz uma oferta lá pra você também, mano. Eu vou Desculpa, apostar nós. em mim. Eu vou apostar em mim porque eu acho que a gente tem que apostar na gente sempre, né? Tirando Exatamente. Você uma não ou pode ficar outra de costas. vez que eu acho que não tem como ganhar, eu vou apostar em mim e dane-se, porque eu acho que é isso aí. Ô, Caio. Caio, Caioso, bota o Sharp no lugar do Cobb, mano. O Sharp Bota no. Hã? o T-Sharp aí. Eu não vou usar No lugar. o Cobb vai pro Dedé, cara. Cobb não é mais meu, o Cobb é do Dedé. Acontece quando todo mundo vota contra? Aí não Aí passa, não né? cola. Não, eu nunca entendi como funciona. Tem uma cota, tem que ser unânime, tem que não ser. Não, É todo metade mundo tem que da ser liga. unânime, cara. Eu acho assim, se é um trade que, sabe, sei lá, claramente os Se é dois todo mundo estão. acordo, tá ótimo. É só curiosidade, porque eu acho que eu nunca. Eu sempre tô pra perguntar, eu lembrei agora do que você comentou que tá pra chegar. Não, vamos lá, bola pra frente. Era só essa Beleza. dúvida que eu tinha. Dedé e Também Chuchu. apostei. Também apostei em Ideia? você, viu? Ok, Eu nem vou próximo. olhar, nem vou analisar. Puta que o Tchutchu começou mal, hein, mano. Mas vou de Tchutchu. Ô, Comecei louco. mal, viu? Ele zerou o kicker, velho. A única coisa que você tem ponto garantido na vida é o kicker. Pois é, eu tô com um pouquinho de medo também, mas vamos ver. Dá pra fazer um 9-9 ali, né? Pega 9 do Patriots, que 9 ainda é uma pontuação boa, até pra defesa. Eu vou de chuchu também, Padoca. Cara. É. Vou de Tchutchu. Ainda mais quando Tem vai ter Alan algumas. Robinson, vai botar quem no lugar? Carlos Hyde. Tem algumas dúvidas aqui, né? De alguns jogadores aí que também estão naquele negócio, né? Vai jogar, não vai jogar, mas. Aposta em mim também. Oh, man, Felipe. deu nome, tchau, tchau. E agora, Felipe Fadoca? Rivers. Renata e você? Sem sombra de dúvida, eu. Você Pois falou que é, estava com não dá, né, medo e velho? tal? Eu tô com medo, mas até aí não quer dizer que eu não acho que eu vou ganhar. Não acho não, tenho a certeza absoluta da vitória. Fih, é eu e Billy Boy indo pra Perfect Season. E você, Tchutchu? Cara, ela tem Big Ben e DeAngelo Williams, né, cara? Essa dupla eu fico com puta do medo. Ryan, Forte e Blunt. É, Tô o vendendo. Blount Tô fazendo vendendo. 22 pontos, o Matt Ryan contra o New Orleans e o Forte. É o Forte contra o Kansas. Aí não me dá tanto medo. Mas o ponto pra Aaron mim nesse jogo Wallace. é o Travis Benjamin contra a defesa do Colts, cara. Eu acho que esse jogo vai ser bem próximo, bem mais próximo do que vocês estão pensando. Eu tô indo para 150 pontos essa semana. Tá porra. Somando o quê? O seu banco junto aí? Beleza. Não. Na mesma. Eu me tipo café. Já fiz 70 pontos nesse jogo, Tietchan. Não, você ganha mais de 150, não. Eu já É, fiz umas eu vou no Paduim também, 350. mas eu acho que vai ser bem próximo. Não acho que é um jogo que vai ser uma Rede, lavada. mas vai ser obliteração, se você tiver ouvido. Vai ser 1.000 pontos. Lopes e Rô. Lopes e Aí Rô. é o jogo derradeiro do quê? Da derrota, né? De quem? Caraca aí. Derradeiro da derrota de quem? Alguém Porque perde, né? eu vou pro Lopes só porque o Rô, cara, ele perdeu o time dele. Né? A gente tem o Stewart fora, a gente tem o Woodhead que pra ceifar a perna Oh, mas dele. ele tá com o Theo Riddick e o Jerick McKinnon, cara. Eu não sei o quanto ele perdeu com essa troca. O Woodhead eu acho que ele perdeu bastante, mas o Jonathan Stewart, eu não sei. Eu acho que assim, a produção dele vai ser menor do que somada ao Theo Riddick e o McKinnon. Eu Eu acho não que vai sei. dar mais ou menos na mesma, na real. E outra coisa, eu não sei se ele tava vendo qual era do Bennett ou se ele não viu que o Wafford ia voltar, né? Eifert. O Eifert vai voltar Ah. agora? Ah, já tá praticando, já deve voltar já. Não, mas ainda não. Eu acho que eles estão, tipo. Eles estão levando ele aos poucos. Eu acho que ele ainda vai. Ele tem o timetable dele, era 4, 5, 6 semanas. Eu acho que não volta ainda não, cara. Então tá. Então não tinha muito o que fazer. Eu achei que ele já ia voltar essa semana. Porque foi o Bennett, né, cara? Cara, eu tô apostando no Rô, viu? É que o Rô, ele tem muito azar, velho. Ele monta uns times legais. Tirando o primeiro ano, tipo, ano passado mesmo, ele tinha um time legal, cara. Eu olhava o time dele e falava assim. Mas o Rô, ele é cercado de azar, na verdade. Mas não sei, eu vou de. Ah, não. Ah, pera aí. Olha, ele Ah, eu tá vou de com. Rô, velho. Não adianta, porque o É. Smith, Antonio velho. Brown, cara. Eu vou com Theo o Rô Riddick. também. Você não vai Eu vou de pro Rô, Lopes então? senão. Você vai de Rô, Padoca? Ah, tem Torrey Smith, velho. Como eu posso aceitar um time que tem Torrey Smith? Vini. Então tá A bom, todo mundo foi Thierry, no Rô, o bicho então. tá com bom. Eu vou no Rô, cara, eu não tenho dúvida não. É? Laís e Bruno. Eu vou no Rô. Vamos ver. Laís e Bruno. Peraí. É, Andrew Luck. um senhor pontuação CJ. da Laís já tomou no cu, né? E Andrew Hopkins, né? É o Deandre Hopkins, É isso, uma é verdade. segurança dela Ah, aí mas já olha os wide tomou no cu. receivers do Bruno, cara. Golden Tate e Mike Evans. Ah, eu vou no Bruno, esqueci que o Peixe estava lá. Vou no Bruno. Não, o Golden Tate. Não. O CJ Anderson e o Ezekiel, eu acho que vão mandar muito bem. Andrew Vai pro Luck, eu tô apostando pra Cincinnati, essa cara. semana. Cara, Vai eu pro acho que, assim, Cincinnati. não Confio no vai fazer Ezequiel. 20 pontos, mas acho que consegue um chãozinho de 10 ali, 12. Bom, cara. Eu acho que o Ezequiel. Eli Manning também vai fazer bastante ponto essa semana, cara, contra o Washington. Sim, vai. Depende do que o Eli que entrar, né? Se foi lá a interceptação, não. Mas qual fora do Eli? É. Ou quando Ó. entra o Eli a interceptação, toma no cu. Quando entra o Eli Eli mesmo, fudidão, Master Blast é 1.000 pontos, velho. Adoro Eli, mas. A Laína vai ter que colocar agora o Giovanni Bernard, né? Porque o Doug Martin tá machucado. Então, aí de um lado tem o Giovanni Bernard, do outro tem o CJ Anderson, entendeu? Então, assim, eu acho que eles vão se, meio que se equiparar. Então, assim, a Não, grande assim, questão. Não, o eu acho que o teto do Melvin Gordon produz mais que os maior. quatro running backs e eu acho que isso compensa uma produção que talvez possa ser subpar do Giovanni Bernard em compensação com o resto. Meu ver, É pelo menos. Marvin. Eu não sei, assim, eu tenho medo do core de wide receivers do Bruno, por isso que eu não sei se eu consigo cravar que ele ganha esse jogo. Defesa por defesa, Entendi. acho pau a pau, os matchups, o Luck e o Manning tem matchups favoráveis. Acho que num toss up Apesar eu vou que. escolher sempre a Laís, né? Mas eu acho que ela tem a chance de ganhar esse jogo, sim. Eu acho que eu botaria só o Vitor Cruz no lugar do item. Não sei, hein? Eu gosto desses Ele dança tight ends do alto, Bruno. velho. Mas ele dança e o item não dança. Bom, então o que que você escolhe, Padoca? Já escolhi, Bruno, 20 pontos, Golden Tate. Você, Chuchu? É Bruno também. Então você vai voz vencida aqui, vamos ver. E a Beleza. Camila contra o Tito. Pra gente Camila. fechar. Eu gosto do time dela, cara. Não adianta. O time dela pontua. Pontuando. Tem a mística, velho. O time dela tem a mística ali, que eu não sei dizer o que ela pontua. Pois é, né? Eu não consegui entender, cara, o que aconteceu semana passada. Foi bem chocante. Kevin Eu Bacon vou dar contra o a minha opinião Flávio. sincera. Eu acho que a Camila ganha, eu acho que ela ganha bem do título. Eu não acho que é pouco, não, a distância. Quando você para ver, né, cara? Você tem ali, ó, tiro o Flex, mas tem Greg Olsen, Stefon Diggs. Aí você tem um cara X que é ou pontua zero ou pontua muito bem, que é o Deshaun Jackson. O Murray tá, tipo, não tá tendo uma média legal de jardas, né? Foi a Isaiah Crowell da semana passada, ele teve uma jarda lá, uma lá de corrida de 40 e Mas tá tantos, pontuando, é o que tirando essa corrida. importa, cara. Exato. Mas os caras estão passando a bola para ele, e é o que importa. De É. duas em duas jardas, ele tá fazendo 15 pontos todo jogo. E o E aí, Chuchu? Bucs. Hã? E aí? Outra coisa, sei se ela viu, mas Eu o acho Pittsburgh. também que a Camila ganha. Ela pode pegar o Ivory aí e meter no lugar do Chandrick West. Sim. Eu acho que eu falei o nome certo dele, velho. O nome mais difícil da NFL eu falei certo. Pois é. Eu chamo ele de Charmander West. Eu acho mais legal. West. Então. Cara, o título tinha que colocar o Charles Sims, né, cara? Também. E pro lugar do Deshaun Jackson, dependendo, precisa contra o Não, Giants, né? Ela esse, tem assim, esse Anquan Boldin, cara, eu não tô entendendo nada desse time. Se for assim, pau a pau do jeito que tá, eu acho que vai dar a Camila com alguma tranquilidade. Eu acho que se o Tito mexer e ela mexer, ainda acho que ela ganha. Pra botar o Golden no lugar, né? Não, ela Isso tem o eu não Tyrell falo. Williams, cara, para, ela tem gente pra pôr agora, o time dela tem profundidade agora, então. É isso que eu tô falando. Eu subiria o Williams pro É. lugar do Deshaun Jackson, Eu acho que provavelmente. não tem como escapar disso daí não, cara, sinceramente. Eu O acho time que a dela tá Camila leva forte, esse jogo. cara. O time dela tá forte. É, agora ficou forte. Você vê como faz diferença um waiver feito, né? Beleza, gente? Beleza. Beleza, a gente vai ficando por aqui então. A gente vai terminando o sétimo confraria e a gente volta na segunda ou terça-feira para fazer o recap do que aconteceu. Tá bom? Eu vou deixando vocês com um beijinho. Paduinho e Chuchu querem se despedir? Tchau, cara. É isso aí, valeu, abraço. Anotado Até aí, eu quero pedir segunda. desculpa semana que vem. Isso aí, lembrando da aposta, hein? Eu também vou Mas você apostou o querer, hein? quê mesmo? Falou! Vai! Você apostou o quê mesmo? A vida é cruel, não tem pena de nós.